estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, e o teu amor vela por mim. Seja feito assim, o alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor por mim, vela por mim, que seja feito assim, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Daniel. Obrigado a você, Aguinaldo. Obrigado. Daniel.